A noite é um calor infernal. Todos à procura de um calor corporal. Um corpo escultural, ela é um tesão tropical. Eu tô na visão da ocasião sensual. Eu e ela, podia ser tão usual. Eu tô no pique bandido, ela é pique oriental. Eu de bermuda, ela de fio dental. Tchau. Pra mim já basta, essa mina gasta. É só passar que os bela tudo babané. Tô só tomando um drink, purple everything. Admirando a gata como se fosse vitrine. Ela puxou haxixe, me pede tabaco. Casaco 4,20, vixe, eu tô bem portado. Ela é pura classe, sempre com pouco papo. Já pulamos de fase. Ela me pede quase toda hora. Quando ela me liga, vem, não demora. Eu tô na ativa a qualquer hora. Se ela tá na pista, nós desenrola. Ela me pede quase toda hora. Quando ela me liga, vem, não demora. Eu tô na ativa a qualquer hora. Se ela tá na pista, nós desenrola. Ela é diamante, dinamite, toda top, peça de grife. Ela só quer suíte de alta classe. Experimenta não portar uma nave. Ela é diamante, dinamite, toda top, peça de grife. Ela só quer suíte de alta classe. Experimenta não bancar o táxi. Entre o amor e a morte, nos resta mais uma noite. Mistura tudo e vai num gole. E ela tá bêbada de orgasmo, misturada com o álcool. Fácil de manuseio, de frente, em cima, de lado, de quatro. Baby, eu vou te comer com meus olhos, com a minha língua e com meu... Baby, eu vou fazer de um jeito que é sem igual. Ela bêbada de álcool, chapada de baseado, se babando com meu pau. Delícia, delícia, alícia, delícia, delícia, alícia. Garota, você é do mal. Querendo pagar de mal, me fazendo um bem. Ela sabe o que faz com pau, muito bem, meu bem. Bebe aqui, fuma aqui, senta aqui. Sem limite, sem controle, my bitch. Sem limite, sem controle, diga X. Ela falou que minha porra era o Marte, então essa porra eu escrevi.